O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Embora nós sejamos uma sociedade de psicossociopatologia, de psicanálise integral, fundada pelo Dr. Norberto Kepp, que é psicanalista, filósofo e cientista social, o nome do programa é Stop à Destruição do Mundo, porque o ser humano, com a sua patologia inconscientizada, está destruindo o planeta que vive, está destruindo a sua sociedade, a sua saúde e todo o seu bem. Então, esse mecanismo inconscientizado já está chegando a níveis bastante preocupantes, e o que é mais preocupante ainda do que isso, parece que ninguém quer dar uma parada, pensar, perceber o que está de errado com o ser humano. Não existe nada errado com a natureza, não existe nada errado com, enfim, as florestas, os mares, o ar. O problema é o que o ser humano faz com tudo isso. Então, nós estamos aqui para ver como que a gente pode melhorar nossa qualidade de vida, não só planetária, mas individual, pessoal, familiar, nosso trabalho, porque a destruição do mundo se dá também a níveis individuais e sociais. Dr. Kepp, o senhor gostaria de trazer alguma novidade para os nossos ouvintes hoje? O fundamento do nosso trabalho de trilogia analítica se baseia num fato em que a filosofia, já antes de Cristo, já falava. Tanto Platão como Aristóteles falavam que o mal é a privação ao bem. Então, o que quer dizer isso, né? O mal pode ser identificado em nosso trabalho como a patologia. Então, o que é a patologia do ser humano? Então, nós chegamos ao seguinte, que o ser humano, ele nasce e ele se desenvolve com uma base sã. Mesmo que tenha aquilo que chamam de o mal original, né? O pecado original, mas essa questão do pecado original pode ser vista também como a privação ao bem que a pessoa faz. Então, como é que resolve essa questão, né? Então, em Viena, existia um psicanalista que, aliás, ele esteve no Brasil. O nome era Igor Caruso. E o Igor Caruso, ele falava muito que Freud havia se enganado quando falava em instinto, instinto de morte, instinto disso, instinto daquilo. Porque o ser humano, ele não podia, vamos dizer, ser criado. Então, aí a gente entra na questão do criacionismo, né? Que Deus não podia criar o ser humano com instinto criminoso, instinto de morte, instinto ruim. Que todo instinto do ser humano é para o bem. Agora, o que acontece é que se esse instinto é desviado, se é negado, se esse instinto, então, não é aceito na sua inteireza como ele é, então o ser humano aí se torna doente. Então, esse analista, né, Igor Caruso, ele sempre dizia que esse foi o grande engano da psicanálise tradicional em querer ver um instinto assim ruim no ser humano, que, bom, ele não chegou ao que nós chegamos, né, que o mal é a privação ao bem, mas ele, afirmando isso, ele deu licença para que, principalmente nós próprios, né, víssemos que o ser humano, ele é criado de modo perfeito. Agora, mesmo que o DNA seja, vamos dizer, perturbado pela nossa conduta, então, existe essa perfeição no fundo do ser humano. Agora, o Léo, né, está aqui, ele é analista também, psicólogo. O que ele acha dessa ideia? Então, eu acho que o senhor explica muito bem isso nesse livro, A Libertação, né? Porque eu acho que todas as pessoas notam assim que as pessoas têm dois tipos de atitudes, umas ruins, outras boas. E todo mundo fica se perguntando, né? Mas na verdade, qual é a verdadeira natureza da pessoa? É quando ele está agindo bem ou quando ele está com raiva, brigando, destruindo, né? E até os filósofos se confundiram muito, como aquele filósofo inglês Thomas Hobbes. Ele falava que um homem é lobo a outro homem, né? Que a essência do ser humano é sempre fazer o mal. Ele se enganou, porque, como o senhor mostrou aí, esses estudos lá em Viena, tudo, que a pessoa não poderia ter uma maldade na essência dela, né? E tanto é, na prática, que toda vez que a pessoa tem uma raiva, faz uma atitude ruim, ela mesma não se sente bem, né? Quer dizer, se fosse da natureza dela, ela estaria bem. Mas a pessoa tem sentimento de culpa, não se sente bem, não dá certo, fica doente. Então, quer dizer que, como o senhor mostra no livro Terra, o Planeta Ilusório, se a pessoa age com maldade, faz guerras e destrói, isso é uma máscara. Não é a natureza da pessoa. Então ela fica vivendo um mundo assim que não é o mundo verdadeiro dela. Por isso que não se sente bem. Então, e aí, Léo, me vem a seguinte lembrança. O Dr. Kepp, ele está agora ultimamente falando muito da importância de uma sociedade sã, né? E nós vivemos numa sociedade completamente invertida. Valores invertidos e atividades invertidas, patologizantes, valores completamente neuróticos. Então, o que eu noto aqui na sociedade, né? Que a pessoa vem fazer análise individual e de grupo, muitas vezes, mas a individual é a mais importante, é a básica, e nas sessões de análise ele já melhora muito, ele melhora muitíssimo. Ele melhora, sara doenças e começa a progredir na carreira, mas chega num ponto que parece que a pessoa está num impasse, porque ela quer continuar se desenvolvendo, mas a sociedade não dá esses meios. Então, o que o Dr. Kepp desenvolveu aqui na sociedade dele? São atividades sociais ou socioterapêuticas que complementam para formar um ambiente, um tecido social mais equilibrado. Então, tem atividades, tem cursos, tem imersões, tem turismo de ação no bem, trabalhos voluntários. Nós temos um projeto, né, que nós estamos desenvolvendo, que muita gente está se envolvendo, que é um projeto de ação no bem, e que foi fundado pelo Dr. Kepp em 2004. É um projeto de a pessoa se dedicar a ações sociais benignas, humanitárias, e de várias espécies. E isso dá uma alavanca enorme para que o ser possa se manifestar em uma maior interesse, que possa florescer. Então a pessoa pode se dedicar a trabalhos até voluntários e realizar coisas que normalmente na sociedade ela não pode realizar, e que o ser dela fica assim meio aleijado, porque a bondade dela, a beleza, a harmonia interior, o afeto ficam como que embotados, não podendo se manifestar. Já numa sociedade trilógica, num ambiente mais trilógico, isso se manifesta. Por isso que é tão importante que as pessoas, além da terapia individual, dos cursos que elas façam, elas também comecem a participar como agentes de transformação social para melhor. Isso eu acho fundamental. É super terapêutico. Agora, eu queria perguntar a Selma, né, Genzani, essa questão da influência dos pais na orientação aos filhos. Porque a nossa ideia, assim, inicial, é que, vamos dizer, que se não existe um mal, assim, na raiz do ser humano, se o que ele tem lá é mais, vamos dizer, algo que se pode, com o tempo, assim, aparecer através da questão da educação. Então, como é que se explica, né? Que há uma relação muito grande entre os filhos e seus pais. Isso mostra o quê, né? Que a questão da genética não é assim tão fundamental como os geneticistas querem atribuir. O que a Selma acha dessa questão? Porque eu entendo assim, que essa questão da genética, a pessoa herda, né, as características psíquicas também dos pais, né? Então, é fundamental ter essa consciência da influência que os pais têm na vida dos filhos e que isso pode ser trabalhado, conscientizado, inclusive com uma educação mais equilibrada, né? Agora, estamos aqui com o Dr. Ademar. Ademar é médico, ele foi cirurgião. Ele já cortou bastante gente, né, nos trabalhos de cirurgia que ele praticou. E agora ele está tentando curar o pessoal que vai ao hospital sem cirurgia. Então ele está notando que provavelmente a questão da fala, né, a questão de diálogo, pode curar muito mais gente do que os remédios. O senhor está de acordo de que, vamos dizer, um medicamento pode causar um bem para a pessoa, mas pode causar também, às vezes, 4, 5, 10 males? O que que o senhor acha da medicina tradicional? É, com certeza, doutor, que a questão dos efeitos colaterais na medicação, ela é muito grande. E o que a gente nota é o seguinte, o próprio sistema em si, ele pressiona ao médico, por exemplo, assim, a receitar, né? Porque o tempo de consulta, ele é bem curto. Mas mesmo nesse tempo curto, se a gente conversa, tem um determinado diálogo com a pessoa, para chegar na base psíquica, a gente pode ajudar muito os pacientes, né? Eu estava lembrando de um caso aqui de uma menina que chegou lá no hospital com uma rigidez de nuca muito forte, né? Com uma febre alta, náuseas, vômitos, né? E um pouco de diarreia. Aí eu, né, fiz os testes neurológicos e cheguei à conclusão que ela possivelmente teria uma meningite. Aí, conversando um pouco mais com ela, né, ela se abriu, né, que isso aí foi um pouco depois da Páscoa, que o pai havia visitado a casa, né, que o pai é separado da mãe, e quando o pai foi visitá-la, né, lá, ela ficou com muita bronca do pai, porque falava que o pai não dava muita importância nem para ela, nem para a mãe, e quando o pai foi lá na Páscoa, ela agrediu o pai muito fortemente, assim, sabe, de acabar expulsando ele de casa, né, da comemoração de Páscoa. E a partir desse momento ela se sentiu muito mal, né? Foi piorando no final do dia, já começou com febre. E quando chegou na terça-feira, por incrível que pareça, né, ela já tinha sintomas assim bem fortes. E depois foi constatado realmente uma meningite. Assim, né? Quer dizer, ela já estava com uma imunidade muito baixa e devido a essa raiva intensa, né, dessa consciência que o pai estava trazendo para ela, né, que ela falava que esse desprezo tudo, que possivelmente ela também devia ter isso na própria vida dela, ela acabou assim pegando uma doença assim, né, adquirindo uma doença bem grave, né? Veja essa questão que o doutor Demar falou, né, da meningite. Até uma doença desse tipo pode atingir se o ser humano tem uma imunologia fraca por uma conduta ruim. Porque há um engano muito grande de pensar que o corpo é que adoece. É claro que o corpo mostra a doença porque é um elemento material, orgânico. Mas o que acontece é que o que adoece mesmo, a gente pode dizer que é a alma da pessoa. Então, se a pessoa tem uma emoção ruim, por exemplo, tem uma raiva muito grande, ela começa a atacar o aparelho digestivo, né? Ataca o fígado, por exemplo, ataca a vesícula. Então, a questão da medicina, a questão da cura do ser humano, está muito relacionada à questão dos sentimentos e dos pensamentos. Se o ser humano ele tem uma atitude assim muito violenta, muito rancor, então é claro que isso aparece no corpo. Porque o corpo é tão importante como, por exemplo, a alma. Não é como muitos pensam que o ser humano um dia vai ser só a alma, vai ser assim um anjo no espaço, sem corpo. Um dia, mesmo após a morte, ele vai recuperar esse corpo e vai viver para sempre com o corpo glorioso. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Agora, essa questão, né, Ademar, da chamada gripe suína. Isso é uma preparação que a mídia faz, que os laboratórios fazem, para vender remédio. Tanto assim que a gripe suína no México já está retrocedendo. Quer dizer, muitas pessoas que dizem que pegaram esse vírus, né? Que, afinal de contas, nem está muito provado nesse sentido. Elas já estão se recuperando. Então aí entra a questão econômica, né? A medicina é muito assim dependente atualmente do poder econômico, dos laboratórios. Os laboratórios pagam para os médicos viagens incríveis, fazem congresso para os médicos, para fazer promoção de seus medicamentos, para ter um lucro maior do que já tem. Então a gripe suína, é até uma piada falar isso, que vai haver uma pandemia, né? Quer dizer, um desenvolvimento em toda a sociedade que vai matar milhões de pessoas. Então não é bem assim. Pode ser até uma gripe, vamos dizer, um pouco mais forte, mas quem está nos ouvindo não se assuste, não, que isso logo vai passar. Como também não deu certo a gripe das aves, a aviária. A vaca louca. Isso é mais um truque, né, que eles escolheram para ver se vendem determinada vacina. O Brasil vai investir 150 milhões. Agora é a sueca que está falando. Então, o que mais que a Helena gostaria de falar? Então, essa questão que o Dr. Ademar estava falando, a gente trata muito essas questões também na nossa escola, que se chama Milênio, que usa o método terapêutico do senhor. Então, por exemplo, essa semana, eu tenho uma aluna particular, e ela veio para a aula com um problema de sinusite muito forte. E ela estava começando a falar que ela acha que esse problema começou quando ela estava trabalhando numa empresa, onde ela tinha muita responsabilidade, ela tinha que organizar as festas de aniversário para as pessoas, organizar as viagens, ela era secretária da empresa. Ela achou que começou naquela época. Aí eu falei para ela, mas você sabe que também tem as questões psíquicas, né? As questões psicossomáticas em relação às doenças. Ela falou que, Aí ela mesma percebeu que essa semana mesmo a filha dela foi viajar. A filha tem 6 anos e foi a primeira vez que ela foi viajar sozinha. E o pai dela já morreu, então a mãe está muito assim apegada à filha. Ela falou que ela achou que ela ficou muito preocupada com essa viagem da filha, por isso que ela ficou muito doente essa semana. Só que a filha estava muito feliz de viajar. Então eu mesma falei para ela, mas será que não é porque ela ia fazer uma coisa muito boa que você ficou doente? E ela começou a perceber isso em vários aspectos da vida dela, que inclusive esse trabalho que ela tinha era um momento muito feliz na vida dela, que ela estava organizando, estava no auge da vida profissional. E ela começou a perceber que esse sinusite pega mais quando ela está rejeitando alguma coisa boa na vida dela. E assim toda doença, né? Exatamente. Agora, temos também a Marcinha Esguinelli, ela é dentista. Ela trouxe para o Brasil essa ideia, né, de conservar os dentes naturais e não colocar implantes aí toda hora e pôr próteses, né, sem necessidade. O que que a Marcinha tem a dizer? Então, eu estava pensando nessa questão que o senhor falou no começo do programa, que o ser humano tem a sanidade no interior. Então, acontece assim com a saúde também. O original do ser humano é ser saudável, né? E a doença é, assim, é uma deturpação, uma negação à saúde. E essas emoções, né, como o doutor Ademar estava falando, de raiva, de medo, é que alteram, né, todo o corpo e aparecem as doenças, inclusive na boca, né? E alteram a saliva, alteram a imunidade da pessoa. Então, a pessoa manifesta, né, cáries, gengivites, mesmo problemas, né, de oclusão, de mordida, de crescimento ósseo. A Luciana quer falar alguma coisa ou já falou? Sim, eu só queria comentar uma coisa que o Dr. Kepp falou, que eu achei muito bacana também no início dessa questão do bem-estar no interior da pessoa, que eu vi outro dia uma reportagem que eles tiraram uma foto Kirlian de uma folha que ainda estava inteira. Depois eles tiraram um pedaço da folha e tiraram novamente a foto. E a energia estava na folha, mesmo na parte cortada. Então eu pensei o seguinte, que cada pessoa tem a sua energética integral ligada a essa questão do bem, da parte essencial boa. Então, se a pessoa corta isso, se ela não faz o bem, se ela não faz o que ela tem que fazer, assim, como se fosse uma missão nossa, assim, da vida, já traçada divinamente, a gente fica aleijado. E a energética está lá, mostrando que você tem, que você tem, e você não quer. Por isso que quando corta uma perna de uma pessoa, ela sente a perna ainda, né? Quando corta o braço. Então, eu acho que essa ideia é uma ideia assim que dá muito ânimo quando a pessoa percebe que não é ela que tem a obrigação de consertar o mundo, de fazer um mundo bom. Porque já pensou o trabalho que teria? Por isso que nossos alunos no curso técnico, os alunos da Milênio, os clientes da Cita, ficam tão animados quando percebem, né, que o mundo já foi feito bom, só precisa, a gente precisa ver o quanto a gente nega, distorce, agride, né, o que é bom tanto na sociedade como nas nossas vidas, etc. Quando a pessoa percebe isso, ela tem um grande alívio, porque ela vê que ela seria assim, uma grande megalomania, né, uma teomania, achar que a gente teria que construir o que é bom. A gente não é Deus, então o mundo já é bom. Então isso dá muito alívio, a pessoa sai dessa megalomania, dessa ideia assim, né, de grandeza, e ela aí consegue usar e entrar dentro desse mundo incrível, que é o mundo real, e sair desse mundo fantasioso, delirante que a gente vive, que traz tanto sofrimento. Então, se vocês quiserem ler mais, estudar mais, saber mais dessa maravilhosa ciência, trilogia analítica, desenvolvida pelo psicanalista, filósofo, cientista social e pedagogo Norberto Kepp, entre no nosso site www.trilogia.ws. Ou vocês poderão ligar também para a nossa central 3032-3616. 3032-3616, código 11. Lá vocês vão encontrar desde livros, DVDs, cursos de saúde, saúde em empresa, o Grande Hotel Trilogia em Cambuquira, escolas Milênio, programas de televisão, tudo para melhorar sua qualidade de vida. Até semana que vem.